Patagônica Golf Uniforme, 43 milhas noroeste do Bairro de Salvador, serviço Rasa está encerrado. Transformação de voo e alerta, chama Recife 12685, alterna 12545. Papai Lete, eu tenho meu visual com o Lopes, cruzando o prolongamento da decolagem no 7. Este tráfego manterá a linha litoral à direita, no chamado Coelho Axé. Pista 17, vento 1, 20 graus, 109, decolagem autorizada. Papa Eco Lima, Oscar, assim que bloquear o farol de Itapuã, em torno de 1 minuto à frente. Transfira o controle 120.8, boa viagem. Itapuã, 120.8, obrigado. Sete oito zero, informo tráfego à direita, helicóptero Robson 44, mantendo 500 pé litoral, tráfego adicional Cirrus 22, decolando pista 17, já cruzando agora a cabeceira 35, tomará para o sul, pista 10, vento 120 graus, 089, ajuste no 07, cheque 100, pouso autorizado. Baixo travado, livre para o pouso, vamos, tráfegos no GQS, azul 2780. Papa, Papa, Juliette, Hotel Romeu, decolado aos 17, chame controle frequência 120.8, boa viagem. Sou garoto, estou agrado. Agora, 1 na sua. Papa, Papa, Juliette, Hotel Romeu, contato radar, vou para nível 120. Via sair da Arboruno. 120 via Arboruno, está restrito inicialmente aos 3.000 ou pode prosseguir subir até 120? Salvador Azul 4207, Azul 9540, desça para 2500 pés, ajuste no 07, autorizado R9, reporta passando por rádio com 3.000. Ok, desce para 2500 pés, reportará o 3.000, reporta. Estabilizado, Azul 954 já. Papá, Juliette, até Romeu, forma para o ideal do destino. A ideal do destino vai ser a 255. Se autorizado, vou direto. Autorizado direto, Juliette, até Romeu. Super sem restrições, me deu 120. Perfeito, autorizado direto, Romeu, 120, sem restrições. Azul 4207, aciona a identificação, vista para 4.000 pés, ajuste no 07, via chegada a ponte. A ponte, 17.4.2, Pós Alagoinhas, autorizado 2724, pista 10, após o Companhia Lima dentro. Pode ser a Companhia Lima, tem azul 2724. Frequência 12835, alterna 12851. 2835, afina próximo? 351. 351, boa. Papa Romeu, Fox, Sierra Vitor, Brest, Corredor Forte, desça para altitude de tráfego mantém referências visuais, ajuste em Salvador, onda 017. Solos 20, direito 121, decimal 9. 1219, livrando à direita, graças, bom dia. Everton to Chovana, fly direct to Sierra Vito 366, 2500 feet, 2107, clear the NFS approach. And fly direct to Sierra Vito 366, 2500 feet, 2107, clear downwind, DNSS approach. Okay, we're cleared down to flight level 050, Sierra Victor 366. And addition 2,500 feet, 2,107. 1017 down to 2,500 meters. Está no 366, azul 9540. 9540, chama a torre frequência 11895. 1895, azul 9540, grato. 2 Salvador, bom dia, azul 9540, Sierra Vito 366, visual. Azul 9540, reporte Sierra Vito 372, baixado travado. Reporte 72, baixado travado, azul 9540. Contato radar, se for para nível 170, via Conde. 170, via Conde, o azul 272. Prossigo, azul 270, bom dia. Você já tem nossa aprovação, só para Porto Seguro? Ah, já pegamos já, obrigado, desculpa. Ok, sim. Batango Oscar Golf Kilo, 45 milhas, sudoeste do Oeste Salvador, serviço radar encerrado, foi confirmado voo em alerta, chamo centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. Opa, agora 288, Oscar Golf Kilo. Sete dois, azul 9540, baixado e travado. 9540, pista 0, pouso autorizado, vento 100 graus, 109. Livre pouso, azul 9540. Chega, Romeu Golfito. Estado Salvador, Aracaju, 090, Golf 677, bola pista 97, curva esquerda, saída Conde, controle 120-8, transponder 0274. Pátio que se encontra em Piobre. Azul Salvador, é o 2780. Chamei 2895, ajuste de altímetro 0097, o Papatango Romeu, Golfista. Golfista, acionamento autorizado, sempre o táxi. Limpo 08, prossiga. Limpo 08, aguarde só um instante a cópia, o ajuste de altímetro 0097. Status, prossiga. Solicito a nível final 150, 2724. Estado 150, 2724. Autorizado no 50, 2724, obrigado. North American 69, understand where the airspeed approach to 10. Transição Aracaju, controle frequência 120-8, transponda 5044. Personagem Porta de Sierra Vista Fruit City. Okay, 270, nível autorizado. O pátio que se encontra em UPRB. Dois aeronaves, nada, quatro aeronaves. Seu metrô 0097. Quatro por B, Salvador, autonomia de? Jacob, é um ajuste de altímetro 0097, número 2. Solo Gol 184, parafuso de entrenamento na posição 4. Azul 9. Alô, Azul 9540, de branco. Azul 9540, Alfa Kilo para o pátio 3, posição 4 Lima. Alfa Kilo para o pátio 3, 4 Lima, o 9540. Solo Gol 184, parafuso de entrenamento. Posição 4, autorizado, chama o táxi. Para ataque. No índio, aguarde a copa, ok? Zé Fé, livre acionamento, chama o pátio. Convita à esquerda, via pista, táxi autorizado, é pote lá de ponto, pista no 7. American 69, RMAV 10. American Airline 229, check land gear, wind is 120 degrees, right now, Skin Age 1017, clear to land the runway 10. 1017, clear to land, clear to land 10, American 69. Rede 3 está aguardando a ascensão do controle para 105. Controle Salvador 1208, transponda 2640, Olimpo 08. Batango Vitorinho de Juliette, para seguir. Vitorinho de Juliette, bordeio de corredores, reporte Paris e ajuste Salvador no 07. Sim. Sierra Golf Alpha. Guardia Golf, ajuste de altímetro 1097. Salvador, gol 1642, autorização Maceió 370. Gente, número 3, agora. Papa Tango Eco, Tango Índia, copia. O 4207 ama a torre, frequência 118, decimal 95. 1095, obrigado. Visual, decola pista 97, curva direita, ingresso corredor axé, mil pés inscrito, aguardando a sessão do controle para o 065, chama Salvador no 208 e assina 5564. Baixo da AVEI com quantos a bordo? 2895, ajuste 1097. Azul 2770 para push, treinamento. Azul 2770, 143, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi 2770. Solo gol 1184 para o táxi 141 a bordo, alternando Aracaju, 3 horas mais 20 minutos. Gol 1184, táxi autorizado, direita, ponto espera, 1895, ajuste de altímetro 1097, gol 1184. 1875, ponto espera, gol 1184. Papa Romeu, Sierra, Golf Oscar, copia. Cláudio, mantém a toa até 4.000 pés, o altímetro 1017, vento 120 graus 99, livre de Cláudio, alguém com a controle 1208, transponder 0116, o Sierra Golf Oscar. Estacionamento autorizado, chame táxi, Tango Índia. Azul 4207, torre. 4207, bom dia. Passou o 372, seu senhor. América 229, underground 32, leave it to the right, drop, control 121, décimo 9. 1895, ajuste de altímetro 1097. Avistado, vento no 20 graus 109, ajuste 1017, tráfego pegou pista no 7, perfil de subida Conde, está mantendo proa sul até 4 mil pés. Pista no 0, pouso autorizado, está 207. Obrigado pelas informações, limpo pouso na 10, 4207. Papa Tango Meu, Golf Victor, decolado 33, presente proa até 4 mil pés, chama controle em 1, 20, décima 8, boa viagem. Meu, Brasil 197. Decola pistão no zero, curva esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Controle no 20-8, transponda 5063. Autorizado 350, represorou no 7. Decola no zero, curva esquerda, Pulca, Aracaju. 208, controle 5063, transponda. Eu vou no 648. Chame pronto para pushback, funcionamento. Câmara pronto. Quatro pontos espera, dono zero. Gente, mantém o ponto espera, gol 1184. Pronto, hein? Olá, Salvador, bom dia, senhor Miguel no 40. Na 6140, prossiga. Autorização, por gentileza, Maceió. Autorizado, Salvador, Maceió, 350, veio para o Zulu 17. Decola pista no 0, curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Controle 120-8, transponder 5056. 350, autorizado Aracaju, do Maceió, conforme. Decola 90 para a esquerda na Pucaracaju. 208 controle, 5056. Chame pronto, portão hoje. Tomará. 4, aciona a identificação, vista para nível de voo 050 via chegada Mari. 050, Mari, após Mari, Serra Vitor 366. É, boa Mari, Serra Vitor 366, boa. Já lançado. 1.800 pés. Estacionamento, voo 1.648.5. 5, aguarde. Voo 1.648. 7, aguarde. 9, só 2 pés. Copa fiada, Juliano. Cada um Romeu Gostita copiou o controle? Já mandei na prova de hoje. Pode. Do Índia, Alfa, ponto espera 1895, ajuste de altímetro 1097, azul 2770. Solo 4207, azul. Azul 4207, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, 4207. Hotel Delta, prossiga. Papá Romeu. Papá Romeu. Qual é o pátio que se encontra? Zapata. Depois cumpre o perfil, ascensão até o 370. Vento 120 graus 089, ajuste no 07, decolagem autorizada. Perfil do hotel 050, limitado 15 milhas, autorizado a decolagem da 10194. O azul vai acelerar aqui para passar por algum. Para Salvador, o tráfego chamou anteriormente? Tango Índia, táxi autorizado até a Taxi Oscar. Autorizado, pátio militar. Até a Taxi Hotel. Reporte na Taxi Hotel, Olimpo 08. Papá, o meu Eco Hotel Delta. Gente, papá Hotel Delta. Cheque de motor na bata, é isso? Sete, em idle reporte para prosseguir com a corrida. Obrigado. Só confirmando, o transponder é 5040, ok? 5040. 5 Júlia. Controle, gol 1184. Certo. 2 Salvador, bom dia. Papatango, Vitor Dias Guilherme. Final no 7 autorizado, aguarde a autorização para o pouso. Não, não sei, autorizado, aguarda, está vindo o seu propôs, ouvi, está vindo o seu 80, foi direto Jamo. 50-40, até 80, direto Jamo, vou no 94. Então, Romeu. Estou em Juliette, estou com o site-eixo aliado pista no 7, continua aproximação, aguarde pista livre. Senta, Juliette. 361198, aciona a identificação, desça para nível 050, vou direto Serra Vitor 366. Foco Serra Vita, chama a torre, frequência 11895. 11895, Foco Serra Vita, boa. Obrigado. 1184, restrição devido ao tráfego que está na sua posição de 12 horas, 4 milhas, sendo nível 090, um Papa Alfa Tango 4. Papá Romeu Fox, Sierra Victor, tensão de pouso, pista? 197. Gente, estou combinando curta final, pista no 7, dá presente, final autorizado, é poste na curva, baixado e travado o Papá Romeu Fox, Sierra Victor. Porta lá na final, deu 973, Fox, Sierra Victor. Papá Tango, Tango de Leste, Sierra, decolado aos 4 anos, chama o controle 120, desse outro lugar. Lima Alfa Romeo. É Tango, Tango, Juliette Serra, contato radar, vou para nível 270, via saída PUCA. 270, saída PUCA, Tango Serra. Tango, Juliette Serra, vou direto Jamo. Vou direto Jamo, Tango SA. É 2895, ajuste 0097. Chegou no 648, 174 a bordo, 2 horas, alterna recife. Plano 648, táxi autorizado, Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, 1017. Índia Alfa, 1895, 1017, chegou no 648. Para o táxi, estacionamento 140, 144 a bordo, 2:15, alterna recife. No Xenamia 140, táxi autorizado, Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 1097, segue aeronave da Gol, até o ponto de espera. Índia e Alfa, 1097, quando lá 1895, Xenamia 140, para decolar. Vista em direto no solo 43, esquerda na Quebec, 180, aguarde reingresso na pista. Papa Tango, Eco Tango Índia, vento 110 graus, 08 nós, pista 17, decolagem. Autorizado. Posição, Charlito 366, gol 094. 1184, tráfego superado, subiu para nível 370. 370, 114. Ponto de espera, 1964, bom dia. Bom dia, mantenha o ponto de espera. Gente, papai, o teu delta está autorizado até Romeu, seguindo 150 na interseção, aguardando ingresso. Olimpo 08, autorizado o cruzamento da pista no 028. Uno 184, vou direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, vou no 184. Cruzamento? Pode sim. Leva para o 017, Fox Ferraz. Azul 2770, declara 245, controle 120, décima 8, boa viagem. 0, 2770, boa. Alfa Tango Eco Tango Índia decolado aos 45, controle 120, décima 8, de volta. Eu saí da Coral. 160 via Coral, você me autoriza direto Coral, 2770? Após 2 mil pés, autorizado direto Coral. Gente, após 2 mil pés, 2770. 10. Anima 100, bora 642. Tango Eco, Tango Índia, corredor Axé, Uno Mil Pés, de Porta Fora da Barra. Porta Fora da Barra, lado Fora da Barra. Tango Índia, forma para o ideal do destino. Direcionamento no táxi, Papa Romeu, Lima Alfa Romeu. Papa Romeu, Serra Golf, Oscar. Táxi à esquerda para Catecheiro no 7, a partir de ponta. Papa Romeu, Fox, Serra Vito no solo aos 4, meia direita. Táxi autorizado até o Pátio 5, estacionado para frequência livre. Tango, Tango de Diante, Sierra. Chama o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12685, 12545, Tango de Serra, boa. É o Vitor Bravo, Quebec, na posição 14, remota, para reboque, para posição 02, 41. A 3740, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 7. 4000, ajuste no 0 no 7, tá? 3740. Passou 366, gol 094. 094, torre 1 no 895. 895, a boa. É com o Tango Índia para 13 no 8, permanece, destino? É com o Tango Índia, permanece ainda para 13 no 8? Tango Índia, autorizado direto de destino, aguardando apenas a ascensão nível 06. Tem ainda 1 mil pés, aguarde cruzar a aproximação e será autorizado mais à frente, seguido. Sequência livre, boa tarde, Júlia. Legal, tem mais 3 aqui. Uno 648, declarados 48, controle 120, decimal 8, coisa, 120, decimal 80. 2080, agora 648. Controle igual 1648, bom dia, decor. Uno 648, contato radar, para 350, via saída PUCA. 350, PUCA, igual 1648. Estou com feno a cauda, teria condições de taxiar e lentamente fazer essa manobra para deixar o feno ingressar na pista e depois retornar para a barra? Ok, ciente então. O Papa Hotel Delta, a aeronave à frente está com problema técnico. Será rebocado aí pelo mecânico, o pessoal da companhia, ok? Tá, certo. Olympus 08, mantenha o ponto zero. Xenem 1-4-0, tráfego nacional 737 da Gol, observa a passagem, posso autorizar a alinhar e manter. Após a passagem de tráfego da Gol nacional, alinhe e mantenha 1-4-0. Autorizado o RNAV, reporta passando 366. 2.500, autorizado o RNAV da 10, reportará passando Serra Vitor 366, 3740. 739, desça para 4.000 pés, ajuste no 07. 4.097 com 1.739. Está 3198, tráfego avistado, é pode servir 372, baixar travada, é voz da viagem tomando posição para decolagem imediata, tão logo a pista esteja liberada. Sim, passará o 372, consegue o 1.094, solo 51, direita via Foxtrot 121, 919. Foxtrot 219, 019. Bom dia, Gol 1094, atualizando a Fox. Gol 1094, táxi via Alfa, em boa, táxi Juliette. Fox, departamento 3198, vento 13, 0 graus, 130 graus, 109, ajuste de altinho 107, pista 10, pouso autorizado. Pouso 107, pouso. 3614-0, declarado 53, controle 120, 18, boa tarde. 308, 6140. Agora sim, chama 353, copiado. Avião 40, contato radar, suba para nível 350, via PUCA. 350, via PUCA, 6140. Voo no 739, desça para 2500 pés, ajustando a 07, autorizado a RNAV, repara para a Serra do C366. 2517 autorizado e reportará no CAV 366, gol na C39. Como está indicando o último? Ok, liberam na Lima, depois a porte na Quebec para prosseguir o táxi. O vento 130 com 10.017 pontinho, 29 graus de temperatura. A torre frequência 1.8.95. Chama na torre 18-3745-3740. Gente, pista no zero, autorizado alinhar e manter, aguardando a autorização para a decolagem imediata. Autorizado alinhar e manter, aguardando a decolagem imediata. 2-3740, no RNAV estabilizado. Estamos agora a 2-3 milhas, Sierra Vista 372. Tráfico avistado, última aproximação, P3 Conselha Brasileira tomando posição para a decolagem imediata assim que a pista estiver liberada, continua a guarda de pista livre. Reporte CAV 372, baixar, travar 313740. 7 aguarda autorização de pouso, reportará no 372, 3740. 3198 no solo 55, direita via Fox Trot 219, boa tarde. Fox 219, obrigado, boa. Olympus 08, vento 120 graus, 089, juiz altíssimo 07, decolagem. Autorizado. 3198, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, Cidade Juliette, tá 3198. É 6140 autorizado, Maceió. Maceió, muito obrigado, 6140. Ah, 3740, passou 372, o achado travado. Frente, tá 3740, vento 120, grau 089, pista no zero, os autorizados. Autorizado, Boas, 1-0, até 3740. O táxi autorizado até a Romeu Champagnat. 08, teclado 56, chame controle Salvador, frequência 120, décima 8, já volto. Chamar controle 208 até. 2900, obrigado. Controle Olympus 08, está escrito meu pés. 08, autorizado nível 095, direto na radial 209. Informo, o rumo é par. Deseja manter o 085 ou no 05? É, mudou a radial agora, a gente vai para 160. 3198, prossiga. Ah, para informação, não sei se você já tem ciência, 200 metros antes da taxa em quilo, do buraco do lado esquerdo da taxa. Ciência foi notificada em Freira, mesmo já está ciente para manutenção. Muito grato pela informação, são 3198. Ciência, obrigado, são livre em grande compagnia. Afirmo, Juliette, portão 09. Zero, prossiga. 770, estamos feito um pequeno desvio aqui à esquerda, aproximadamente mais 30 milhas para a formação. Forma a proa do desvio? Proa 2, 1, 5. Vento 1, 30 graus, 109, ajuste de altinho, 107. Pista 1-0, pouso autorizado. Sim, pouso 1-0, 2017, gol 1739. O Papa Alto Delta, excelente manter a posição. Só para confirmar, eu estou com o Cessna 182 olhado na cabeceira, exatamente na cabeceira. O senhor tem condições de ingressar para a Bata sem interferir contrato? Sim, sim. Papá, Hotel Delta, táxi autorizado então à direita, via pista, reporte liberando o táxi Romeu para a Bata. Preciso de controle, Olympus 08. Forma o tempo. O tempo de voo e o tempo que vai permanecer na área Netuno. É, a área não é Netuno, a gente está se aproximando da área Netuno, mas prossegue até o sul de Porto Seguro. Depois se retorna. Vão ser 3 horas de voo e no retorno vai realizar 1 hora de toque remédio. na área nativa. Então, entendido que não vai ter remanescência nessa área, vai afastar até o ponto seguro e após retorno. Afirmativo. Vai começar nessa proa, depois pega a proa sul até o final de posto seguro, depois retorna para Salvador, fazendo a patrulha marítima. Meia, bom dia, chame solo para a autorização 121 na décima 9. Bolo 739, solo 01, direita via Foxtrot 121 décima 9. 129, voo 739. Boa. Boa. Caparro, eu Lima Alfa, Romeu, vento 120 graus, 109, decolagem autorizado. Dando meia, bom dia. Confirme o local de sobrevoo. Olimpo 06, autorizado circuito de tráfego pistão no 0, a 1500 pés, em coordenação com a torre 118 decimal 95. Controle, caso necessite 120 decimal 8, acione 0121 no 3 pontos. Salvador, Mantil, Bona 739. Bona 739, Alfa, reporte antes do ataque 6 Leste para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso, 739. Olimpo 06, cotejamento correto no pátio militar. Livre acionar, reporte pronto para o ataque. Alfa, Romeu Lima, Alfa Romeu, decolado aos 02. Da presente, curva esquerda, direto feira, Santana, aguarde transferência. Da presente, curva esquerda, direto feira, Romeu, aguardando transferência. Frequência livre, boa tarde. Azul 2770, 55 milhas do oeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame ilhéus na frequência 120, decimal 1. Ah, Romeu Lima, Alfa Romeu, chame o controle 208, boa viagem. Controle 208, muito grato. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Lima, Alfa Romeu. Também só confirmando o POB 08. 6 a 6, Andoval. É, gostaria de acender para 1.500. Papa Romeu Lima, Alfa Romeu, libertação para 1.500 pés, hoje Salvador 1017, autorizado direto João Durval, reporte 20 milhas Salvador, quando possível estimado para pouso. Gente, reportará 20 milhas de Salvador, estimada é 1.333. Criado no 333. Bem mais sim. Salvador Azul 4207, bom dia. Gente da hotel, está no 3, autorização Guarulhos. Azul 4207, hotel confere. Prepara a saída da Elvia da Morte, vai guardar cópia número 2. A Elvia da Morte vai número 2, vai dar. Obrigado, 4207. Quer comprar? Romeu Serra Golf 8, que autoriza o taxi, reporte na Romeu. A 85, alternando 125 decimal 45. Tango Índia, não atrasa o conhecimento do controle, subida para o nível 085 a critério. Tango Índia, KPO? Tão 3191, copia? Copia, tão 3191. Autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda e Rumi. Curva direita após decolagem, pista 10. Transponder 5102, frequência do controle Salvador, 120.8. O tão 3191 está autorizado. Galeão, nível de voo 360, conforme o plano, decola da 10 com a primeira curva direita, na saída da El, Leda e Irune, e depois intercepta a AP9837. Aciona 5102 e o controle 120.8 da 3191 no portão 6. Então 3191 correto, portão 6, chama para o SPEC, seu nome. Mas qual a marca do plano para 3191? Copia? Copia, 207. Para Guarulhos, via Pêndulo 10 até Taubaté, nível 320. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pistão 10. Transponder 5105, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado 320, para Guarulhos, via Pêndulo 10 até Taubaté. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Curva direita, Salva 10. 5105, responde, 1208, controle, 4207, azul. Azul 4207, correto, portão 3, chama o trampo, espere o funcionamento. Aeronave 4, 207, azul. Tango Vitor, Índia, Juliette, para Cairo, Lourenço. Cruzamento do campo, aguardando transferência. Autorizado o cruzamento da 1028, Serra Gonçalves. 60. Índia Juliette copiado, para acionamento, táxi, decolagem, chama em torre 118, decimal 95, ajuste no 097, bom voo. Pushback, acionamento, é o TAM 3191, no meio adulto. TAM 3191, autorizado, chama em táxi. Usando na comandante, TAM 3191. Falando que o primeiro número meia, modifique o transponder para 0131 e para o táxi, chame a torre 118, decimal 95. Olimpo 06, está autorizado o ingresso na pista, táxi via pista até a cabeceira 10, sanitária decolagem. Serra Golf Oscar, da presente controle 1208. 1308, Serra Gonçalves. Controle Salvador, para o meu Serra Golfe Oscar, decolado da 17 Proa de Buracinho. Vitorinho de Janeiro. Confirme, liberar sobrevoo, Buraquinho? Corredor forte até 20 milhas. Solo Gol, 1094, deixe seu hotel, autorização Fortaleza. 094, informação agora em curso ainda, ajuste no 097, Fortaleza autorizado via Pêsulo 19, nível 370. Perfil de saída Momo, transição Frotin, curva esquerda após decolagem, pistão no 0. Transponder 5076, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizou Fortaleza, 370, via Pêsulo 19, decola 10, curva esquerda, Momo Frotin, sucesso. 5076 transponder e 1208 é o controle Salvador, gol 1094. Gol 1094, correto, portão 10, chama para o pushback, acionamento. Já chamar, gol 1094. Tango Vitorinho de Juliette, autorizado o táxi, reporte na ponta de espera da Oscar. Romeu Lima Alfa Romeu, manter-se em condições visuais. Não há tráfego de conhecimento do controle a reportar. Considerando o pouso 1333, frequência livre da presença. Tango Vitorinho de Juliette, autorizado o ingresso na pista 1, na sede, reporte alinhado de pronto. Confirme? Olimpo 06, confirme. Chamou a Zofana, confirme com 3 horas e 10 de altura. Só 3191, autorizado táxi fora ponto de espera, pistão no 0, via parte 1, táxi Índia, ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 07, bom voo. Autorizado 07, autorizado pátio, ponto de espera da 1, 0, 8, 2, 118, 95. Boa trabalho, obrigado.